seara. Grande é a falta de obreiros. Se o Senhor te chama, responda-lhe assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ô Senhor Jesus, tem brasas vivas e anjo com tenais em suas mãos. E como ele tocou em Isaías, tocará em teus lábios então. Jesus, tem brasas vivas e anjo com tenais em suas mãos. E como ele tocou em Isaías, tocará em teus lábios então. Se hoje ele te chama, ele cuidará de ti. Não há por que temer, irmão, convém obedecer. Estou pronto para sua meiga voz ouvir. O Senhor chamou a Samuel, ele respondeu: eis-me aqui. Fala, meu Senhor, porque estou pronto para sua meiga voz ouvir.